Ficheiro 18, 29. Cannes, 24 de março de 1886. A família viera em peso para Cannes, para o sol. E quando os Orleans se mudavam, sussurrara-lhe Carlos ao ouvido, numa irreverência que a divertia tanto. Pareciam ciganos. De facto, ao vê-los desembarcar do comboio, adultos e crianças, criadas e bebés de colo, sacos e malas, sempre todos juntos, para onde um ia, iam todos, a semelhança parecia-lhe evidente. Riu com o comentário, riu porque Carlos e ela formavam já um casal, porque eram cúmplices, porque era a mulher de um homem, porque a cada dia, como escrevera já a Yolanda e a tia Clementina, gostava mais do homem com que ia partilhar a vida. Já viu, tia, o que teria sido de mim se me tivesse casado com um desses enfadonhos príncipes que me apresentou, que olham apenas para o passado e têm do mundo uma visão retrógrada e conservadora? Carlos e eu somos novos, eu sei, mas partilhamos as mesmas convicções sobre religião e filosofia, sobre a função de um rei e da monarquia. Até me sinto mais perto da religião, tia, porque, para lhe dizer a verdade, as beatas da família, sobretudo a minha avó Luísa, tinham-me afastado um pouco dela, e talvez, assim possa confessar-lhe, tenha reagido de forma infantil à morte dos manos e de tantas pessoas de quem gostava, duvidando que Deus podia ser justo se os levava assim. Mas agora cresci, percebo que somos nós que fazemos o nosso destino e que ele vela por nós como um pai que quer o melhor para os seus filhos, mas lhes dá a liberdade da escolha. O que é que quer que lhe diga? Sim, é verdade, não podia estar mais feliz. Estava decididamente em êxtase, agora que passeava pela praia, de mão dada com o seu príncipe, o azul do mar aos pés, as festas e os passeios de barco diários, e sentia que encontrava em si própria uma nova Amélia, capaz de se esquecer por momentos dos assuntos mais sérios da vida. Carlos dizia-lhe que estava linda, constantemente. Ao olhar para as fotografias oficiais dos noivos, tiradas para que fossem enviadas, depois de assinadas pelos dois, para os parentes mais e menos distantes e distribuídas pelos jornais e revistas, Amélia cometia o pecado da vaidade. Sentada, cabelo apanhado, vestido branco quase de menina, rendas o quanto baste, cintura marcada, luvas até ao cotovelo, sapatos brancos sobre uma almofada, achava-se, pela primeira vez na vida, francamente bonita. Levava a sœur quando viu as fotografias, comoveu-se. O fotógrafo captou o seu ar mais meigo. Ninguém lhe resiste. O seu sorriso tímido, ligeiramente cínico, Amélia, quase como se dissesse que figuras, envergonhada, aposto, porque disseram a Dom Carlos que olhasse para si com um olhar romântico. E ele, Amélia, parece mesmo germânico. Não tem nada dos latinos. Com estes olhos azuis e os caracóis loiros, quase branco, a cara rosada. Carlos pedira ao fotógrafo uma fotografia para cada um deles e insistiu que a noiva lhe dedicasse uma, com a sua letra certinha, para que a guardasse para sempre. Outra para lhe oferecer. E espero, minha querida, que a tenha sempre perto de si e um dia a mostre com orgulho aos seus netos. Amélia suspeitou que por essa altura estaria machucada e gasta, de tanto lhe pegar e haver. Helena estava sentada no fundo da sua cama e Isabelinha numa cadeira de palha. Jane chegara há dias, depois de ter insistido com os pais que não podia perder esta última semana com Amélia solteira. Empoleirava-se num banco, tendo deixado a cadeirinha para Martina. No banco da janela, a prima, Marguerite Chartres, que a cada dia estava mais bonita, e olhando lá para fora na esperança de ver chegar o primo Phil, por quem todas sabiam que estava apaixonada. Amélia olhou-a de relance antes de se deixar levar pela conversa. Angustiava-a esta paixão a que o irmão parecia não corresponder e tinha medo, não só do desgosto da prima, mas das consequências que a recusa por parte do herdeiro dos Orleães de um casamento pensado desde há muito ia provocar na família. Mas agora não queria pensar nisso. Estava na vila de São João, rodeada das irmãs e amigas. Sorriu para todas. Pela vossa cara, vai dar-se início neste quarto a uma sessão do Santo Ofício, disse. Jane, que vivia imersa em livros de cordel e se gabava de ser muito mais experiente do que as outras, abriu o fogo. Conta-nos, conta-nos, já se beijaram? Isabelinha tapou a cara num gesto teatral. Só tu, Jane. Não tem de ser tudo como nos livros. Helena interrompeu-a. Cala-te, Isabel. Deixa a Amélia responder. Amélia olhou as mais novas com um recém-descoberto desplante. Por acaso já. Até a prima Marguerite se esqueceu por momentos do seu querido filho. E as outras gritaram. Conta, conta, conta! Clamaram em uníssono. Ah, isso era o que faltava, disse Amélia com um sorriso sonhador. Olha para a cara dela, insistia Jane. Se percebem tudo pela cara, melhor, comentou Amélia, as costas contra a cabeceira, os pés descalços. Mas gostas dele a sério, Amélia? Perguntou Isabel, muito séria. E Jane interrompeu-a. Claro que gosta, não se vê. Mas cuidado, que depois de um beijo, tudo o resto acontece muito depressa. Helena, embaraçada, levantou-se e tapou-lhe a boca. Nem todas as heroínas são como as tuas, já te disse. Mas por que é que se há de ver mal em tudo? Acho muito pior que uma mulher case sem saber o que é o prazer e a paixão. E é por isso que muitos casamentos não resultam, disse Jane, subitamente séria. Amélia ouviu-a com atenção. A amiga tinha provavelmente razão. Jane, sentindo-se encorajada pelo olhar atento da futura duquesa de Bragança, aproveitou a janela de oportunidade. Ouvi a minha mãe falar com uma das minhas tias e a dizer-lhe que tinha lido um livro sobre as mulheres e o amor e que muitas das mulheres da nossa classe social sofriam porque não sabiam como agir com os seus maridos. E os viam escolher mulheres da vida em detrimento delas, porque essas mulheres lhes davam o que não encontravam em casa. O silêncio caiu sobre o quarto. Jane falava de coisas que não pareciam fazer sentido para nenhuma delas. E, no entanto, Amélia não conseguiu deixar de pensar na futura sogra. Carlos não dissera tanto, mas compreendera que Maria Pia reagia a um marido infiel, pagava o sofrimento que o marido lhe infligia com rebeldia e provocando sofrimento. Seria também Maria Pia infiel? Estranhamente, foi a prima Marguerite quem falou a seguir. Se calhar temos de aceitar que assim seja. Não vamos ser nós a fazer o papel dessas mulheres. Quem sabe, talvez os homens tenham necessidades que só conseguem ver satisfeitas com elas. Amélia sentiu o sangue subir-lhe à cabeça e respondeu indignada: Não, Marguerite, não pode ser assim. Ou melhor, tem de deixar de ser assim. Ninguém obriga um homem a casar, mas quando ele jura perante Deus que vai ser fiel, tem de cumprir a promessa. Se não cumpre essa, que garantia dá de cumprir outra qualquer, que nem sequer foi feita com a solenidade de uma cerimónia religiosa? E tanto maior é a responsabilidade quanto mais alto for o seu cargo. O pai está sempre a dizê-lo. O exemplo parte de nós. Marguerite baixou os olhos e Jane veio em seu auxílio. Todos sabiam que os pais Chartres se adoravam. Mas que o tio Roberto tinha os seus casos, discretos, longe de casa, mas nem por isso desconhecidos. E se a querida tia Chiquita parecia conviver com essa realidade como se nada fosse, era natural que a filha quisesse justificar o comportamento dos seus pais, a realidade que conhecia e que até acreditasse que era assim mesmo que deveria ser. Helena e Isabel mudaram-se para o fundo da cama da irmã e cada uma estendeu-lhe a mão. Amélia, não vais trocar esses portugueses por nós, pois não? Perguntou Helena, a voz a tremer. Isabel insistiu: Mana, podemos ficar contigo na tua nova casa, não podemos? Semanas e semanas a fio, até porque vais ter um filho e eu não posso deixar o meu sobrinho, meu primeiro sobrinho, crescer longe de mim. Amélia tentou controlar as lágrimas. Todas vocês têm de me jurar que não me deixam. Escrevam-me todos os dias e vão visitar-me. Vai ser tudo tão diferente, tão novo. Apesar das lições de português que estou a ter, não vou perceber nada do que me dizem. Jane teve medo de que a princesa se comovesse demais. Vais adorar. Princesa de Portugal, futura rainha. E o meu pai diz que Lisboa é linda, com um rio tão azul como o céu. E além disso, vais estar tão apaixonada pelo teu duque que nem vais dar pela nossa falta. E já pensaste? Livras-te dos tabefes, acrescentou já a rir Isabel. Sobes ao trono e deixas aqui as tuas irmãs a aturar as mudanças de humor da mãe. Enquanto cá estavas, ficávamos sempre protegidas. Mas agora vou ser a mais velha desta casa, acrescentou Helena, apertando ainda com mais força a mão da irmã. Mademoiselle Levavasseur entrou naquele preciso momento. O que é isto? Um comício de feministas? Vamos lá, têm todas de estar prontas para o jantar. Amélia, tire os pés da cama e prepare-se, que hoje recebe os embaixadores de Portugal, ou já se esqueceu? Amélia pôs-se de pé num segundo e, instantes depois, corria a água na casa de banho. As raparigas riam e trocavam ganchos, vestidos e opiniões. Levavasseur olhou-as com ternura e emoção. Com a partida de Amélia, este grupinho de meninas que tinha visto crescer desaparecia. Tornavam-se todas mulheres e eram entregues às famílias do marido. Só esperava que a de Bragança merecesse a sua menina querida, a soubesse compreender e amar. Aproximou-se do toucador, onde Amélia olhava para o espelho como quem quer adivinhar o futuro. Começou a pentear-lhe o cabelo suavemente e disse baixinho: Vai tudo correr bem, princesa. Os olhos de Amélia enevoaram-se. Obrigada por tudo, Levavasseur. Acredite. Vou ser uma mãe diferente da minha, porque fui amada por si, porque percebi consigo que é possível educar uma criança sem lhe meter medo, sem a privar de mimo e encorajamento. Levavasseur continuou a penteá-la. Amélia mudou imediatamente de conversa e falaram do tempo para o dia seguinte. Com Amélia era assim, pensou a preceptora, direto ao coração e sentido. Mas curto e incisivo. As suas declarações, raras e pensadas, valiam tudo. O pai disse-lhe que tinha de escrever aos sogros. A mãe assentiu com a cabeça. E a tia Chiquita comentou qualquer coisa como: Tem de ser, querida. Amélia não sabia como começar. Não sabia o que dizer. Não queria parecer demasiado formal, não queria parecer fria, mas também não fazia sentido que escrevesse pela primeira vez a dois estranhos, como se os conhecesse de sempre. Tantas folhas foram parar ao lixo que os cães da mãe se atiraram a ele, julgando que eram bolas para brincar. A Duquesa de Luynes soltou uma gargalhada quando entrou na pequena salinha de trabalho e viu os destroços da batalha campal que ali ia. E comentou alto: Amélia, vais levar o teu novo país à falência se para cada carta que tiveres de escrever gastares tantas resmas de papel. Yolanda, que sorte ter aparecido! Por favor, não faça troça, ajude-me. Se Levavasseur te vê incapaz de escrever uma carta simpática aos teus sogros, ainda se suicida, convencida de que não te ensinou nada. Por estas horas já viram a tua fotografia com Carlos, onde estás a mulher mais bonita desta terra, pouco importa o que dizes. Conta que estás ansiosa por conhecê-los. Amélia suspirou. Quase que me apetece pedir a Carlos que a escreva. Aposto que o fazia em dois tempos. Fala com tanta facilidade, escreve tão bem e de forma tão fluente. Só te fica bem achares que é o homem mais completo que existe à face da terra. Mas trata de escrever a carta, que eu tenho uma surpresa para ti. Agora é que não consigo concentrar-me. Mas com Yolanda por perto, a tarefa pareceu mais fácil. Leu alto a carta e a duquesa assentiu com a cabeça. Fecha a carta, sela-a e manda-a rapidamente. Amélia seguiu as instruções como um autómato. E agora a surpresa. O teu futuro marido teve o desplante, disse a rir, de me pedir que encontrasse uma maneira de ficarem sozinhos. Queixa-se amargamente que não esteve contigo sem os olhares vigilantes de alguém desde que te conheceu. Amélia desviou os olhos, embaraçada. Era extraordinário este Duque de Bragança, que percebera rapidamente que a Duquesa de Luynes não era uma tia como as outras. Não admira que Filo gostasse do futuro cunhado, porque debaixo daquele ar penteadinho e de fato impecável para todas as ocasiões, vivia um homem sempre pronto a contornar o protocolo e capaz dos maiores atrevimentos. Nessa noite escreveu no seu livrinho preto. Não sabia que me podia sentir assim. Sinto-me num romance da biblioteca do tio Omal. Suponho que é isto que os escritores chamam paixão. Tenho tanta dificuldade em abstrair-me de tudo, em deixar que a cabeça siga o instinto, o prazer. Tantas proibições, tantos interditos, tantos medos, o terror de que ele me possa achar leviana demais ou fria em excesso, mais provável, eu sei. Jane tinha razão quando dizia que conhecemos mal o nosso corpo e nos damos com dificuldade a um homem. Carlos parece tão mais à vontade do que eu. Os gestos completamente naturais, as palavras sedutoras saem em catadupa. Envolve-me, mas depois vem o medo de que afinal esteja mais habituado a mulheres do que aquilo que me dizem, que não esteja à altura das suas expectativas. Não posso falar disto a ninguém. Com a ajuda de Deus, vou ter de encontrar o meu caminho. É terno, meigo, acho que vai ser paciente. Se ao menos a minha mãe tivesse sido como a tia Chiquita, se ao menos eu não fosse a mais velha e houvesse uma irmã já casada que me pudesse ensinar a lidar com tudo isto, vou dizer-lhe que tem de ser ele a ensinar-me tudo. Acho que depois do noivado, do casamento, de todo este movimento imenso que se criou à nossa volta, no silêncio do nosso quarto comum, vou dizer-lhe. Na salva que lhe trouxeram estavam duas cartas. Traziam o selo da Casa de Bragança, a assinatura da Rainha de Portugal, numa letra desenhada grande, de quem gostava de dar nas vistas, concluiu. Abriu-as com as mãos a tremer. Davam-lhe conta da felicidade da sogra, que garantia que se iriam entender perfeitamente. Dizia que sabia que Carlos e ela iam ser felizes, porque se uniam por vontade própria e porque sua afeição era recíproca. Coitada, pensou Amélia. Lembrou-se de como Maria Pia chegara a Lisboa, adolescente, cheia de saudades de casa, e escrevera com a agulha da costura. Luigi non mi piace, na vidraça de uma janela do Palácio da Ajuda. Fora o próprio Carlos a contar-lhe. Ainda bem que os casamentos já não são arranjados pelos pais, disse-lhe timidamente. Ele beijara-lhe a mão. Este foi escolha minha, unicamente. Sua Alteza Real limitou-se a ser generosa o suficiente para me aceitar como seu marido. Amélia riu. Carlos fazia-a rir.